Prossiga para a cota, Bruno 649. Bruno 649, autorizado Porto Seguro, nível 360. Decola da pistão no zero, curva à direita. Saída da EL, Leda Bidev. Aciona 5163, controle 119.8. Autorizado nível 360 para Porto Seguro, via rota do plano, a pista usa a 1-0, após decolar de primeira curva à direita, perfil da DAEL, após letra Bidev, o transponder 5163, controle 119.8, voo 1649. Voo 1649 é correto para posicionamento? Porta posicionamento, voo 1649. O 1755 irá manter a posição de dois filiais. Aeronave da companhia está realizando pushback no setor sul do aeródromo. Isso, essa é a Juliette, voo 1759, BOB 152, 4 horas e 10 apenas confirma. 1759, confirme minha autonomia alternativa? Autonomia de 4 e 10, alternativa confirma. Bom, 1759, táxi autorizado via pátio Índia para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-7. 1-0-7, pátio Índia, no ponto de espera da 1-0, 2-7. Solo Nura Azul 4234, ponte 3, solicita push back acionamento. Azul 4234, frente a corte para push acionamento. Frente para 2 acionamento. Com o 1649, aguarde o número 2 para pushback acionamento no setor. Escuta. Com o ONO 755, após a passagem da aeronave da companhia, autorizado ingresso via Juliette, portão 10. Após a passagem da aeronave da companhia, 10, ONO 755. Azul 4234, posição 03, perdendo que a equipe de Saulo, pushback acionamento, após a passagem da aeronave da Gol, retaguarda. Deixamos para o táxi quando pronto. Gente, Azul 4234, quando a passagem da aeronave da Gol na retaguarda autorizada, push e acionamento. Bom dia, Gol no 759, próximo à ponta da aeronave. Mono 0. Gol 759, Alinda, cola pista 10, vento 180 graus, são 2 nós. Alinda, cola pista 10, Gol 0. Do 4234, autorizando táxi à direita, via Índia para o ponto de espera da 10, onde estamos na torre 118, décimo 95, ajuste 10 na 7. 98, obrigado. O 1649, posição 02, coordenando com a equipe de solo para o estacionamento, após o táxi da aeronave da Azul, retaguarda. Ativa após a aeronave da Azul na retaguarda, está autorizado, puxa de estacionamento, voo no 649. Salvador, bom dia, Azul 4234, aproximando de ponto no zero. Bom dia, Azul, ali decola pistão no zero, vento variável com 2 nós. Autorizado, alinhado, decolado pistão no zero, Azul 42. Passarela 223, faixa 3. Coordenando que a equipe de solo chame para o táxi. Azul, fora do sol. Vículo 44, Azul, chame 19-8, bom voo. Controle Salvador, 19-8, Azul 4234, bom dia. Salvador, gol 1649 para o táxi, temos 35 a bordo, 3 horas e 8 de autonomia, alterna com fim. 1649, confia que tem 35 no POB? Afirmo. Ok, táxi autorizado à direita via Índia para o ponto de espera da 1-0, quando pronto, torre 1-2, decimal 95, xixi na 0-7. 1017 direita, Índia, ponto de espera da 10, com torre 118.95, gol no 649, um bom domingo. Igualmente, bom domingo. Passarela 2263, táxi autorizado via Pátio Índia para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto, torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0-7, número 2 para decolagem. Pátio Índia, ponto de espera 1895-0-97-2223. Salvador, bom dia, gol 1649, ponto de espera da 1-0, pronto. Bom dia, 1649, ali decola a pista 10, vento variável com 2 nós. A linha aí decola na 1-0, gol 1649. Bom dia, passarela 22223, tá? Próxima porta de espera pronta. Ali decola pista na zero, vento 180 graus com 2 nós. Ali decola, passarinho 2223. 649-48, chame 198, bom voo. 198, grato, ponto bem, cor 649. Parede, decolou 5-0, chame 19-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Salvador Tower, Body Ocean F 6225. Final approach on inside. Welcome 6225, clear to land on runway 10, winds 180 degrees, 02 knots. Did the landing gear down locked? That's right, when you're now unlocked, clear landing on runway 10. 6225. Okay, 6225 on the ground at 5H Fox via Alpha, calling back before it takes a Juliet. You're attacked by Alpha, how you'll be at Salvador, é o Sam Mike Hotel Charlie na posição 7 do 43. Mike Hotel Charlie, prossiga. Vai fazer reboque, confirme a posição de destino. Posição 5 do 41. Livre, iniciar reboque. Reporte na saída do 43. Ok, reportaria. Obrigado. 6225 approach, hold fire, Juliet. X-Fire, Juliet, it's your pulling position, 6225, good morning. The attack is still number one, come on, 6225. Zero, curva direita, da El Leda, após Leda Motiva, intercepta a Pesolu 10, prossegue bridge, a Pesolu 16, Bravo Hotel Zulu e após conforme a rota do plano. Controle Salvador 119.8, aciona 5402. Autorizado Campinas, nível 340, via Perzulu 10, Bridia, Perzulu 16, Bravo Hotel Zulu e rota conforme plano. Vamos decolar da 10 com curva direita, saída da El, Leda, depois voa Motiva, controle de 0198, transponder ao 5402, Azul 4039. Azul correto, chamo pronto, puxa acionar. Valeu. Mike, até o Charlie, tá livre até as 5 do Patio. Seu Charlie, sente, obrigado. solo Salvador, voo 1887, dentro da informação Austin, autorização Recife. Voo 1887, pode Recife? Pronto, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Poca, Jamo, Caju, Aperuíche 58. Aciona 5404, controle 1-19-8. Recife 370, decola do zero, com esquerda. Poca, Jamo, Caju, essa aí, né? Aperuíche 58, responde 5404, controle 19-8, voo 1887. Então, 1887, correto? Espera posicionamento. Ora. Solo Salvador, é o Sam Michael, seu Charles, forma o Neo, reposta posição 5 do Patrão. Muito obrigado. Bom domingo. Igualmente, bom domingo. Alô, Salvador Azul 4039, estamos no portão 8 para posicionamento. Azul 4039, guarda ali, que pedi, só deixa eu me para ataque. Livre, chama ataque, 4039. Guilherme? Solo, Guardião. Gente, Guardião, fora no litoral, chame. Controle 198, até volta. Ok, obrigado. Azul 4039, autorizando o táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10, ponto pronto, torre 118, decimal 95, ajuste na 017. Pátio Índia, ponto de espera da 4039, obrigado. Entendi. Salve Salvador, bom dia, voo 9083, início da OFC, autorização Céu 2. Bom. Gol 9083, acho que é confere agora de cópia. Aguardo, espera, beleza. Prepara da Eule da Motiva. Torre Salvador, 3304, passou de a serra, baixo checado. 3304, vento uma centena com 9-9. Agora tá passando por uma camada de nuvem, mas logo logo haverá a visual com a pista. À direita, saída da El, Leta, Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. Oceana 5414, controle 119, decimal 8. Confim 360, com 10, curva à direita da El, Leta, Motiva. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. 5414, 198, 19083. Porão 083 está confirmando. Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Motiva. Qual é a atmosfera para posicionamento? O táxi do Gol no 887, 330, alterna Natal, POB 122. Gol 187, autorizado táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 1, 18.95, registro na 017. 17, Pátio Índia, ponto de espera 285, Gol 187. Azul, 3 ateliê, decolar pista 10, eventual centena com 8 nós. Aí decola na 10 azul, 4, 0. Táxi via Alfa, repassando seu Juliette. Alfa, Jean 3304, autorizado ingresso via Juliette, portão 04. Juliette 04, 3304. Oi, Salvador, bom dia, agora 827. Esperando no 0 pronto. Diego 987, ali mantém, pista no 0. Ali mantém. Controle, 4039. Afirma, decolou 22, não vou. Obrigado. Decolagem 24, chega de 98, bom trabalho. Tráfego Salvador, muito bom dia, o TAM 3179, está ciente da informação aqui. Autorização Guarulhos. Andrei, está no final da informação em curso. Fala, fala, pronto, Fábio Guarulhos. Afirmativo, está ciente da informação. Sim. Autorização Guarulhos, está no gate 9. TAM 3179, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Averzulo 10, bridge, averzulo 16. Aciona 5415, controle 119.8. Afirmativa. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10, na curva direita, da El, Leda, Mota. 5415 no transponder, 198 em controle. Vai ser a Perzula 10, Brinde, a Perzula 6, Belo Horizonte, trilha direto para a central. Então, 3179, só confirmando, após Leda, voa Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Motiva, após Leda, Motiva, o 3179. É Motiva, Motiva, Motiva, Motiva, né? Motiva, o 3179. Então, no gol 9083, está no 06, parafuso e acionamento. TAM 3179, correto, time para posicionamento. Trabalha nessa, grato. Gol 9083, convidando que a equipe de solo chame para o táxi. Chama aí para o táxi, 9083. Salvador Clearance, good morning, CNS 6225. With Papa Information, require ATC clearance to Brazil, for level 3, power 0. 6225, information Papa is correct. We have the for level 320. Do you accept or expect coordination? 320, don't have problem. Questionnaire 6225, clear to Brasília, for level 320. Departure runway 10, right turn, arbor, departure, Alpha transition, up in the low 17, squawk 5422, Salvador Road, 119.8. Como recebe? Black level 320, pick up from runway 10, turn right, Arbor, departure with the Aleppo intersection. Scope 5422, and departure control 119 at a small gate. Oceaner 6225, read the back connect, return to turn, push the back and set up. Call you back to set up, 6225. Azul 4039, controle. Chame Centro Recife, Ana 25, decimal 1, alternando 133, decimal 95, Azul 4039. Está levantando a guarda. Uno 887, chame Centro Recife, 12.5, alternando 12.5.45 e coordene comigo na rua de Aracaju. Mais bem, já encontrará 10.895.108 ou 9.083. Salvador, bom dia, 9083, ponto espera. Gol 9083, a linha da cola, pistão no zero, vento 090 graus, 10.